Agora veja bem, irmão, profetizar, que é o estudo anterior, é o mesmo que semear. Diga para o seu irmão, profetizar é semear. Por isso Tiago diz, olha, veja quão grande incêndio um pequeno fogo gera numa árvore. Quão grande destruição essa língua. Esse pedacinho de carne mole que você tem dentro da boca. Quão grande destruição a tua língua pode causar. Por quê? Porque você fala e não tem jeito de recolher mais. E quando você fala, você lançou em terra. Você semeou. Profetizar é semear. Agora veja só, irmão. Eu preciso entender que eu vou profetizar, como estudamos na lição anterior. Mas eu preciso profetizar ou semear corretamente. Eu preciso conhecer o solo certo, o tempo certo, o modo certo. E eu preciso cuidar corretamente do que eu plantei. Profetizar só é profetizar quando nós recebemos de Deus e seguimos fielmente como um costume inegociável. Tempo, modo, a forma, o solo. É impossível vivermos para semear, para profetizar, desassociado dos costumes da natureza. É impossível. Eu preciso aprender a profetizar, eu preciso aprender a semear, e eu preciso aprender o tempo certo, o solo certo, o modo certo. O ano bíblico, os ciclos de Deus refletem exatamente os períodos da dimensão natural da natureza. Quando estudamos toda a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, nós podemos identificar que Deus foi perfeito nos ciclos, nas datas, nas estações da natureza, do que Ele instituiu, e tudo o que Ele fez, tudo o que Ele gerou e tudo o que Ele vai gerar se enquadra com perfeição nas estações, nos ciclos, nos costumes da natureza. É algo assim, irmão, tão simples, tão fácil que a gente nem acredita. Por isso a gente inventa outros costumes. Cada dia pertence a uma estação. Cada dia do ano pertence a uma estação. Isso é novo para você, irmão? Sim ou não? Nós estamos em que estação? Nós estamos em que... Bem, você tem 4 chances. Nós estamos em que estação? Nós estamos na primavera. Dia 21 de dezembro começa o verão. Acabou. Há quanto tempo o governo decidiu que ia ser 21 de dezembro o verão? Há quanto tempo, irmão? Foi o governo Lula que pôs dia 21 de dezembro o verão? Há quanto tempo que é 21 de dezembro? Hã? Desde sempre. É um ciclo natural. E os dias que nós estamos vivendo, o dia de hoje, faz parte de uma estação. A estação da primavera. Começa por aí, irmão. Meu dia faz parte de uma estação. Cada estação compõe o ciclo de um ano. Bonito isso, né? Aposto que nunca tinha ouvido falar nisso, né? Olha que coisa, mas meu Deus, essa mensagem está maravilhosa. Cada dia pertence a uma estação. Olha que coisa linda. Cada estação compõe um ano. Oh, que coisa linda. E mais ainda, olha que coisa linda. Cada ano compõe a vida. Mas sabe o que acontece? Por mais que nós saibamos disso, por mais que isso seja ridículo para nós, nós não aprendemos a discernir que dia é hoje. Se a minha vida é composta de estações que são compostas de dias, que dia eu estou vivendo hoje? No calendário do meu Deus, hoje é o dia bom para quê? O diabo fez isso. O diabo faz a pessoa ligar para a cartomante, o diabo faz a pessoa ligar lá para o horóscopo e dizer, hoje é bom para quê? Que estação, que período eu estou? O diabo sabe que o mecanismo do mundo espiritual nas estações, nos dias, é verdadeiro e usa isso para dominar e enganar as vidas. Mas nós não queremos descobrir de Deus que dia é hoje. Hoje é o dia de eu plantar, hoje é o dia de eu colher. Hoje é o dia de eu fazer o quê, Senhor? Porque se cada dia pertence a uma estação, se cada estação pertence a um ano, se cada ano compõe a minha vida, eu preciso saber que dia é hoje. Eu preciso com diligência mudar os meus hábitos, irmão. Porque se hoje é o dia do hábito X, eu não posso estar praticando o hábito Y. Você está entendendo a simplicidade, irmão? Se hoje é o dia do hábito X e eu estou praticando o hábito Y, pode ter certeza, no final da estação, vai ser um fiasco a minha estação. Numa forma tão simples, se hoje era o dia do agricultor plantar o feijão, e é assim mesmo, irmão, tem o dia que vai cair a chuva, e se você não plantar o feijão antes da chuva, você não vai colher feijão nesse ano. Então eu não posso continuar com os meus costumes no dia de hoje, eu tenho que mudar os meus costumes e passar a ter os costumes de Deus, da lei, da natureza. Se hoje é dia de eu plantar, eu tenho que plantar hoje, mas meu costume é outro. Então muda seu costume, mas toma para si os costumes de Deus, porque os dias, os anos, as estações não mudam nunca. Quem não prospera é como aquele que nunca planta, ou aquele que sempre planta errado, segundo os seus costumes. Não, mas sei o que é. Olha, eu comprei essa terra, eu vou plantar esse feijão, paguei caro nas mudas, mas eu decidi não plantar agora. Eu vou esperar, quando todo mundo tiver plantado, quando todo mundo já tiver com um feijãozinho assim, a meio pé, aí é que eu vou plantar. Sabe por quê? Eu tenho uma esperteza. Não, você já fracassou. Se o seu costume é fazer diferente dos dias de Deus, você já fracassou. E nós fracassamos porque plantamos errado, ou ainda, nós fracassamos porque plantamos, mas não cuidamos corretamente do que plantamos. Leia comigo em Isaías 65, 22. Irmão, é tão importante o que eu estou ministrando. É tão estratégico o que nós estamos estudando hoje. E a palavra do Senhor diz em Isaías 65, verso 22, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Diga comigo, os dias do homem serão como os dias da árvore. Diga comigo, eu desfrutarei por longo tempo das obras das minhas mãos. É a promessa do Senhor. Se pegarmos esse versículo isolado e aplicarmos dessa forma, nós vamos acertar. Mas é algo contra a lei bíblica, a coerência bíblica. Não podemos pegar um versículo isolado. Então podemos e devemos estudar o contexto. E o contexto é Deus prometendo o que vai ser com o seu povo num tempo em que ele virá para restaurar toda a terra e todo o seu povo. Só que Jesus disse à mulher samaritana assim, vem a hora, qual que é a expressão? E já chegou. Jesus está dizendo, no reino de Deus, na vida com o Senhor, tudo que virá, já é. Tudo que virá, já é. E essa é uma lei da natureza. Sabe a sementinha de feijão? Sabe o que tem nela? Tem um pé de feijão. Você vê um pé de feijão ali? Não vê, mas está lá. Sabe o que tem na sementinha de milho? Tem espigas dentro daquela sementinha. Tem folhas. Sabe uma sementinha de jacarandá? Sabe o que tem nela? Tem um tronco enorme, forte. forte, bonito, está ali dentro da sementinha. O que vai ser, está na semente. O que será, está na semente. E essa é uma lei do reino de Deus, e essa é uma lei da palavra. O que já foi no início, é o que será no final. O que será no final, está no início. Você quer ver o que Deus vai gerar? Veja a semente. Você quer saber o que você vai colher? Analise a semente. Não precisa ser adivinho. Basta ver o que você está plantando para você decidir, definir, esclarecer, proclamar o que será lá no futuro. É uma verdade de Deus. E Ele está falando que o povo, no tempo da restauração da terra, lá na frente, nós ainda vamos viver a dimensão escatológica dessa palavra de Isaías, o povo vai plantar e vai comer, vai morar, vai construir, vai desfrutar. O povo vai gozar por longo tempo da obra das suas mãos, e que os dias do povo serão como os dias da árvore. Essa é uma expressão estratégica.